가운데 제게 제게 기뻐하지 가운데 기뻐하지 제게 제게 가운데 기뻐하지 제게 제게 가운데 제게 제게 기뻐하지 제게 제게 기뻐하지 제게 제게 가운데 기뻐하지 제게 제게 Nasceu para brilhar, agora vive nas trevas. Nasceu para reinar, agora vive nas chamas eternas. Foi treinado para ser um adorador eterno, mas só que agora viverá na escuridão do inferno. Lá no céu era o grande e poderoso Lucifer. No inferno só mais um maldito verme a morrer. Seu poder como lixo resumido a nada. Sem moral, derrotado de cabeça baixa. Com sua lábia diabólica persuadiu a terça parte dos anjos. Como demônios foram expulsos a esse mesmo instante. Agora veio do inferno pra zoar nossas vidas. Por isso eu sou demolidor e continuo na rima. Tique tique nada, tique tique vem cá, tique tique rica, tique tique amanhã. Velho maldito agora morra no império das chamas. Agora morre imundícia, sua mula bomba. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Meu Deus é bem mais forte do que qualquer arma. Meu Deus é Jeová, poderoso Senhor, quem não falha. A grande nuvem de fogo passa pelo deserto. Quem fez Moisés passar por terra sem que o mar aberto. E a lava que destruiu Sodoma e Gomorra. O moleque derrubou um gigante de boa. Três jogados na fornalha, quatro foram vistos. Daniel na cova dos leões não foi destruído. E o cabeludo que no braço derrubou a nação. E Josué em Jericó pôs a muralha no chão. Quem foi que fez o sol? Quem foi que fez a lua? Quem mudou a minha vida vai mudar a sua. Luto pelos que não tem coragem de vencer. Quem sabe o problema é só compreender que a melhor dádiva de Deus é a liberdade. Que a melhor tática do inferno é a criminalidade. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, com Deus. Tipo assim. A minha rima treme o chão. Minha base é como a lava do vulcão. Balança você, vai te como esse mexe, remexe. No peso, na fúria do squat. Assim você vai ver que o inferno desce. Jesus Cristo veio ao mundo. O inferno vai cair. Jesus Cristo morreu. O inferno vai cair. Ele ressuscitou. O inferno vai cair. Prisão na cara do diabo. O inferno vai cair. Cai, cai, cai, todo o poder das trevas. Cai, cai, cai, a minha fé você não leva. Minha fé você não leva. Minha fé você é não brumo, leva. Aqui está, enviado por Jeová. Pra vencer a Satanás e as coisas que ele faz. O diabo vem é tipo uma muriçoca. Fica o tempo todo te zoando na cola. Só querendo chupar o teu sangue. Não dê brecha pra ele, irmão, nem um instante. Não sabe ele que vai ser esmagado pelo meu Senhor. Não sabe ele que o tempo dele já chegou. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim. Tique tique, tipo assim.